Todo dia que parece sexta, mas nem tudo é o que parece. Deixei as garrafas sobre a mesa, eu vou fazer minha cabeça. Só preciso do meu isqueiro, fazer mais dinheiro, viver meu momento. Meu bonde rajando na pista, cê faz um esforço e finge não tá vendo. Acostumado a tá no foco, inúmeras substâncias num copo. Nunca sozinho, eu tô sempre de bloco. Se der minha hora, eu vou embora, eu não volto. Faço o que eu quero, na hora que eu quero, eu movo meu jogo, eu não sinto remorso. As ruas de onde eu vim criar um monstro, amigo da noite, eu não sinto sono. Abre espaço que eu tô passando, cuspi no fogo, eu tô fumaçando. Meu time é uma seleção, cê queria tá na formação. Não escuto opiniões, acumulo milhões, eles nem sei quem são. Querem calcular meus passos, mas não sabem pra onde vão. Baby, tem minha foto no bolso. Obcecada por mim e pela grana, esperando que eu dropei de sol. Enquanto ela me aguarda pelada na cama, mas que eu choro, eu quase nunca durmo. Eu fudo ela e vou pro estúdio. Ela sabe qual resumo, mesmo assim reclama quando eu sumo. E ela tem costume de ver meu celular no modo não perturbe. Por isso quando o assunto é grana, minha baby já nem discute. É que ela adora um recebido da Gucci. Fenty Beauty, hoje eu borro sua vult. Quer me encontrar depois do show, mas pra você tem substituta. Ela quer bolsa da mil mil, deixa eu te mimar. Chore nem mora no Brasil, vou ter que te importar. Te deixei mal acostumada. Ela só quer voo sem escala, traz o meu produto envolto na mala. E é bom que essa parte nem dá pala. Acostumado a tá no foco, inúmeras substâncias num copo. Nunca sozinho, eu tô sempre de bloco. Se der minha hora, eu vou embora, eu não volto. Faço o que eu quero, na hora que eu quero, eu movo meu jogo, eu não sinto remorso. As ruas de onde eu vim criar um monstro, amigo da noite, eu não sinto sono.